de Viseu parece um camafeu. Já do Barreiro parece um panaleiro. As putas do Montijo adoram pau rijo, mas quando queima o sol só apanham pichamol. As putas de Lisboa fodem na Madragoa. Já as de Coimbra vão foder a Sesimbra. A puta do Porto gosta de pau torto. Já a puta de Espinho adora pau no cozinho. A puta do Ribatejo lava a cona no Tejo. Já a puta alentejana lava a sua no Guadiana. A puta algarvia fode três vezes ao dia, enquanto a transmontana fode uma noite por semana. A puta da mielhada faz uma boa mamada, porém a do amigo adora beijinhos no rego. A puta de Ovar não fode antes de cagar. Já a do Fundão só fode com a menstruação. Olé, ponho! Olé, olé! Olé, ponho, olé! A puta de Madrid chupava bien aquí, pero la de Sevilla me ferró en la villa. La puta de Albacete solamente faz minete. E la puta de Bilbao ya nació con pau, ya nació con pau. Hey! La puta de Barcelona es larga de la cona. La de Granada só es bua enrabada. La puta de Almería só fode durante el día. E la de Santander fode cuando quer, fode cuando quer. A puta de Oviedo fode en segredo. La de Zaragoza es diferente, conta toda la gente. La puta de Salamanca tem uma boa tranca. La puta de Cartagena es feia que da pena, es feia que da pena. A puta de Alicante tem sempre um amante. La puta de Vigo fode com seu melhor amigo. La puta de Valência fode com paciência. Já de Gibraltar fode a despachar, fode a despachar. Vamos terminar esto. La moisette. De tanta puta eu falei, e há muitas mais que eu sei. Para terminar digo sem medos, as maiores putas estão.